Então, a melhor maneira para introduzir mesmo o sujeito à visão confucionista itaoísta consiste na gente estudar um pouquinho esses princípios da cosmovisão chinesa que antecedem historicamente e espiritualmente o taoísmo e o confucionismo. Certo? Quer dizer, é importante saber também isso, quer dizer, não é apenas uma sucessão histórica. O confucionismo e o taoísmo não vem simplesmente depois de uma tradição chinesa original, mas os dois se propõem como restaurações dessa tradição para finalidades diferentes. Então, o primeiro livro que a gente tem que entender, pelo menos nas suas linhas gerais, é justamente o I Ching, quer dizer, o livro das mutações. Primeiro, o I Ching se utiliza de símbolos muito simples. Certo? Ele utiliza um círculo fechado para simbolizar o princípio transcendente. Então, simplesmente para indicar com esse símbolo que o transcendente, a dimensão transcendente se completa em si mesma. Certo? Quer dizer, o Wang é completo nele mesmo. Certo? Segundo a cosmovisão do I Ching, o Yang, o Wang, cria então o Tai Chi. Tai Chi significa a unidade suprema. Então, o Tai Chi é a unidade suprema da tradição chinesa. Certo? Ela é o limite ou o princípio imediato do cosmos. Provavelmente vocês já viram o símbolo do Tai Chi em algum lugar e só não sabiam o nome. Então, é aquele círculo que é metade preto com uma bolinha branca e metade branco com uma bolinha preta. E dividido no meio por uma linha sinuosa. Eu pensei que fosse yin e yang. Cada uma das metades são chamadas yin e yang. A metade branca é chamada metade yang ou ativa, e a metade escura yin ou passiva. Mas yin e yang só surgem como princípios quando então o Tai Chi se abre, esse círculo do Tai Chi se abre em duas metades. E a metade Yang, então, da metade Yang surge o céu, da metade Yin surge a terra, e entre elas surgem todas as coisas da criação. Então, o princípio da cosmologia, da cosmovisão chinesa, é que todas as coisas são imagens parciais diretamente de Yin e Yang. E cada uma delas tende mais ou para o princípio Yin ou para o princípio Yang. E que a perfeição de todo e qualquer objeto natural consiste num reequilibrar as tendências naturais, sejam elas predominantemente Yin ou predominantemente Yang, para formar uma imagem do Tai Chi em cada ser. Tá claro isso aí? Então vamos dizer, por exemplo, a Lua é Yin, o Sol é Yang. Isso quer dizer que na Lua predomina o elemento Yin, no Sol predomina o elemento Yang. Ou segundo a cosmovisão chinesa também, por exemplo, o homem é Yang e a mulher é Yin. Certo? E a perfeição consiste em atingir um equilíbrio. Tá claro isso aí? Essa é uma das razões pelas quais a mística chinesa posterior, quer dizer, por exemplo, a mística taoísta, nunca foi celibatária. O celibato só aparece como um exercício espiritual na China com o budismo. Ele não aparece nas tradições chinesas originais. O casamento é considerado, a união de homem e mulher é considerado um instrumento de reequilibrar, para reequilibrar no ser humano as duas tendências em yin e yang. Professor, a gente também tem esses dois lados. Sim, todas as coisas naturais, veja bem, todas as coisas naturais estão contidas entre o céu e a terra. Então todas elas têm uma tensão yin e uma tensão yang. Todas elas têm um aspecto passivo e um aspecto ativo, certo? Mas isso em doses diferentes. Tá clarezinho? Então, por exemplo, os chineses dizem, ó, por exemplo, um sujeito em que predomina a força física é um sujeito mais yang. Então você tem que dirigi-lo para atividades yin, para que ele compense essa inclinação e forme uma unidade, uma imagem integral do princípio do universo. Só assim ele vai atingir a felicidade e a perfeição. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, é comum nas artes que são estritamente físicas na cultura chinesa, você preencher elas com um aspecto yin, ou poético, ou artístico, para compensar o aspecto, vamos dizer, agressivo ou de força nelas. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, se vocês, não sei se vocês já viram demonstrações de artes marciais chinesas. As artes marciais japonesas, certo? Elas tendem a uma, a, vamos dizer, um aperfeiçoamento e um exagero do tipo marcial, do tipo militar, marcial, guerreiro. Certo? O objetivo é o sujeito ficar mais forte, mais agressivo, mais duro. As artes marciais chinesas todas não. Se o sujeito tem uma inclinação para exercer então uma função marcial ou agressiva, certo? Ou yang, você deve fazer com que a preparação para o exercício dessa função seja maximamente yin, para que ele no exercício dessa atividade mesmo encontre um reequilíbrio entre o ativo e o passivo. Então, você, por exemplo, se você estudar a história da China, você vai ver que os mestres de artes marciais, que são os sujeitos com maior capacidade de exercer a violência, são, na história da China, os sujeitos menos violentos. Tá claro isso aí? Não? Pelo contrário, já, por exemplo, as artes mais yin, então, como as artes da pintura, caligrafia, poesia, o treinamento para elas é constituído de uma disciplina rigorosa, tanto do ponto de vista físico quanto mental. Tá claro, hein? O objetivo sempre, né? Então, na cultura chinesa, é que cada indivíduo reequilibre as suas tendências naturais para yin ou yang com tendências cultivadas. Tá claro isso aí? Essa é uma das razões pelas quais a civilização, o fenômeno chamado civilização, é tão antigo e precoce na China. Quer dizer, a ideia de que o ser humano não é completo por natureza, mas que ele tem que cultivar uma metade dele que não é espontânea ou natural, é muito antiga lá e deriva justamente das origens da tradição chinesa. Então, por exemplo, se você observar todas as tradições indígenas, elas vão dizer que o ideal para o ser humano é voltar a uma forma natural. Quer dizer, é desaprender o que ele esqueceu no exercício dos papéis sociais. Tá claro isso aí? Enquanto que para o chinês, pelo contrário, o ideal do ser humano é ele aprender com outros seres humanos algo que não existe naturalmente, mas algo que é cultivado no decorrer das gerações. Dá pra captar? Isso é importante porque esse aspecto do pensamento chinês vai influenciar em muito tanto o taoísmo quanto o confucionismo, em sentidos diferentes, porque o propósito dos dois é diferente. Veja bem, para o propósito do taoísta, né, o que acontece? Ele diz, olha, em geral, o taoísta diz, em geral, a maior parte dos seres humanos deixou crescer demais o elemento cultural ou social. Para que ele se torne um perfeito taoísta, ele tem que diminuir esse aspecto, e alimentar o aspecto natural. Então, por exemplo, um dito taoísta comum é: como quando tenho fome, durmo quando tenho sono. Certo? O que é absurdo para um confucionista. Para o confucionista, os maiores problemas do ser humano derivam do fato dele ter deixado crescer demais o elemento natural e diminuir, não ter elaborado o elemento cultural. Tá claro isso aí? Então, na história da China, o taoísta, por exemplo, exalta as paisagens naturais, a solidão e a informalidade dos costumes, a informalidade no comportamento, enquanto o confucionista vai exaltar justamente o contrário. Ele vai exaltar a vida coletiva, a vida em cidades, as instituições sociais, a escrita. Então, por exemplo, a maior parte do ensinamento taoísta é oral. A maior parte, o grosso do ensinamento confucionista é escrito. Tá claro isso aí? Quer dizer, o confucionista vai dizer, o homem só é perfeito se ele tiver outros homens, outros seres humanos para conviver com ele. Certo? O taoísta vai dizer, o homem raramente é perfeito se ele convive em sociedade. O ideal é que ele esteja só, numa montanha ou num bosque. Mas aí é fácil ser perfeito. Depende do tipo de perfeição. Certo? Veja bem, qual o problema da perfeição taoísta? Quer dizer, a perfeição taoísta é de tipo místico, então ela é maximamente individual e extremamente difícil de ser transmitida para um outro indivíduo. Quer dizer, é raríssimo na história, por exemplo, que um grande místico tenha entre seus discípulos um místico de igual porte. Tá claro isso aí? Mas é muito comum que por exemplo, um professor, um cientista, um médico tenha discípulos do mesmo porte dele. Não é isso? Ou que, por exemplo, as qualidades morais de um indivíduo sejam preservadas durante gerações na sua família. É muito mais fácil fazer isso do que garantir a transmissão e a riqueza e a profundidade da experiência mística durante duas ou três gerações. Tá claro isso aí? Então vamos ver aqui. A tradição confucionista e a taoísta enfatizam dois aspectos completamente diferentes do encontro do ser humano com o transcendente. Entendeu? E elas enfocam, então, os dois problemas fundamentais do ser humano na Terra. Então, cada uma delas enfoca um deles. Quer dizer, a mística e o taoísmo, eles enfatizam o seguinte: para que o ser humano está aqui? Para que você está aqui? Como vamos resolver o problema da sua existência? Tá claro isso aí? Os místicos são as pessoas que resolveram esse problema até ao fim. A vida do místico faz pleno sentido. Tá claro isso aí? O segundo problema do ser humano é transmitir a humanidade para as gerações futuras, para a geração seguinte. Tá claro isso aí? Quer dizer, para isso é preciso que o sujeito dilua numa solução, vamos dizer, mínima ou até infinitesimal, esse sentido da vida que é encontrado pelo místico em costumes, máximas e ideias que possam ser facilmente assimiladas por crianças. Tá claro isso aí? Então, quer dizer, o propósito do confucionismo é, consiste justamente em você disseminar ou transmitir uma semente de humanidade para o maior número de pessoas. Enquanto o propósito do taoísmo é, não, então vamos transformar essa semente numa frondosa árvore, num número pequeno de indivíduos. Tá claro isso aí? Veja bem, normalmente, até agora, nas tradições que a gente estudou, essas duas coisas se encontram mais ou menos unidas. Quer dizer, por exemplo, a organização, os princípios de organização da sociedade no cristianismo têm a mesma origem tradicional ou institucional que a vida mística. Então, por exemplo, o sujeito vai na missa, a missa tem uma função civilizacional, ele passar certos valores espirituais e humanos para as crianças, e um outro valor completamente diferente para o místico cristão. Tá claro isso aí? O credo, os credos cristãos, a mesma coisa. Eles têm uma função, ao mesmo tempo, de estabilização social, quer dizer, transmissão dos valores indispensáveis para a geração seguinte, e de realização máxima ou plena desses valores para alguns indivíduos. Na China acontece diferente. Quer dizer, esses dois valores, num determinado momento, a tradição não consegue transmitir esses dois tipos de valores, e surgem readaptações delas de modo completamente independente uma da outra. Vamos dizer que as duas têm como núcleo comum, certo, a solução do problema humano em geral. Porque o problema humano, como ele falou, é duplo. Por um lado, você precisa descobrir o sentido da sua vida. Por outro lado, certo, você precisa descobrir e realizar o sentido da sua vida. Por outro lado, você precisa transmitir isso em algo para a geração seguinte, para que a geração seguinte não se torne uma geração de feras. Tá claro, gente? Veja bem, é interessante porque a mística, ela sempre foi chamada na tradição cristã de a mística é um processo eminentemente sobrenatural. Não é isso? Ora, o que significa um processo sobrenatural? Significa um processo que não corresponde no seu operar, não deriva no seu operar, nem das leis naturais, nem da cultura, nem daquilo que é transmissível diretamente de um indivíduo para o outro. Tá claro isso aí? Que sobrenatural significa isso? Sim. Agora, a religião como um todo, certo? Ela não, o processo e o operar da religião como um todo não é um processo sobrenatural. É um processo cultural. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, o Cristo chega para os apóstolos e fala: olha, vocês têm que fazer os ritos assim, assim, assim, têm que se comportar assim, assim, assim. Eles memorizam aquilo, assim que podem, passam por escrito e transmitem isso para a geração seguinte por meios perfeitamente naturais. Se a gente incluir em natural o processo pelo qual o ser humano transmite a cultura. Esse processo não pode ser chamado propriamente de apenas natural, porque ele é um processo voluntário. Tá claro isso aí? Quer dizer, você pode pertencer a uma religião e simplesmente não passar isso para ninguém mais. Quer dizer, não existe um princípio natural que te obriga ou te impele a, uma vez possuindo determinados valores, transmiti-los para outros. Então, quer dizer, as leis que regem esse tipo de atividade são diferentes, por um lado, das leis naturais e, por outro lado, das leis ou princípios sobrenaturais. A dimensão da cultura é uma dimensão que está entre a dimensão natural e a dimensão sobrenatural. Sobrenatural, cultural e natural corresponde aproximadamente a essa tríade chinesa que é céu, homem, terra. Tá claro isso aí? Os chineses não têm o inferno? Céu, homem, terra? Céu, homem, terra. A tradição chinesa original fala muito pouco dos estados póstumos. É, eles não só não têm um inferno, como não têm um paraíso. Certo. De novo, o que acontece na tradição chinesa é que a ênfase, não é que eles não têm um inferno ou um paraíso, é como os judeus, a ênfase não recai sobre esse aspecto. Quer dizer, a ênfase da tradição não recai sobre o que acontece depois da morte. Certo. Porque ela recai, ela, vamos dizer, a força de persuasão da tradição chinesa deriva de dois problemas que pode se apresentar para o sujeito mesmo. Um deles se apresenta com mais intensidade ou com menos. Quer dizer, o sujeito, por exemplo, tem filhos. E como ele faz para comunicar para os filhos os seus valores? Para que os filhos sejam pessoas felizes na geração seguinte. Todo mundo tem esse problema. Todo mundo que tem filhos tem esse problema. Entendeu? Aí o confucionismo vem e fala, ó, você vai fazer assim, assim, assim, assim, assim, você vai transmitir esses valores e eles vão continuar presentes. Certo? Assim você garante a felicidade das gerações futuras. Certo? O outro problema é, qual o sentido da minha vida? Esses dois problemas independem da existência ou não de estados depois da morte. Você não precisa pensar na existência de estados depois da morte para ter esses dois problemas. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que simplesmente a ênfase do taoísmo e do confucionismo não está no que acontece com o ser humano depois da morte, mas com o que acontece com ele antes da morte. Porque, olha, antes da morte ele tem dois problemas fundamentais. Certo? Um, a transmissão dos valores fundamentais, e dois, certo? A realização individual desses valores ao máximo. Mesmo que ele não viva depois da morte, que não tenha nenhuma vida depois da morte, antes da morte ele tem esses dois problemas. Então, por um motivo bastante diferente do judaísmo, acaba acontecendo a mesma coisa. Não existe uma ênfase no que acontece depois da morte. Tanto confucionistas quanto taoístas vieram a descrever uma série de estados póstumos no decorrer da sua história. Certo? Mas isso nunca foi muito enfatizado. Tá claro, hein? Quer dizer, o místico, ele não quer o contato com o transcendente depois da morte, não é isso? E o pai de família não quer cuidar do filho dele depois da morte dele. Então, a gente vai ver que em todas as tradições, a ideia de estados póstumos serve de suporte para gerar essas duas motivações. Para gerar o objetivo de cuidar dos filhos e transmitir certos valores para eles e de tentar realizar esses valores no seu nível mais elevado. Mas também é interessante que nenhuma religião fez do estado depois da morte o seu elemento central. Na verdade, as duas religiões que põem maior ênfase nos estados póstumos são o cristianismo e o islamismo, são as duas religiões mais recentes. Certo? E são duas religiões que nascem em ambientes em que essas duas preocupações fundamentais não eram forças de motivação suficiente. Entendeu? Então, se o Cristo chegasse para o pai de família na época dele e falasse, olha, você tem que fazer isso, isso, isso, isso para transmitir para os seus filhos, ele ia falar, eu lá quero transmitir alguma coisa para os meus filhos? Não estou nem aí com o que acontece com os meus filhos. A própria situação que eles viviam também naquela época. Exatamente, quer dizer, eles nascem em cenários, quer dizer, essas duas religiões nascem em cenários em que esses dois, essas duas questões fundamentais estavam meio apagadas. Não, exatamente. O interesse que elas despertavam era muito pouco. Uhum. Era melhor esperar uma vida melhor depois da morte. Exatamente. Já pelo contrário, o confucionismo e o taoísmo surgem num ambiente em que essas duas questões estão propostas há muito tempo e que são levantadas de geração em geração. Quer dizer, quando Confúcio começa a pregar, ou Lao Tse escreve o Tao Te Ching, os chineses já estudam, já estudavam o I Ching há pelo menos 2.500 anos. Entendeu? E o uso desse livro como um meio para responder uma dessas duas perguntas ou as duas já era lugar comum na cultura chinesa. Então quase todo chinês sabia que, olha, existem dois tipos de problemas fundamentais. Entendeu? Um, como garantir o bem-estar das gerações futuras. Dois, como atingir a transcendência. Tá claro isso aí? E o que acontece? Quando do surgimento desses dois ramos da tradição chinesa, simplesmente a sociedade estava de tal modo desordenada que a transmissão efetiva, certo, do que o I Ching significava na prática tinha se rompido há séculos. Quer dizer, já não existiam, por exemplo, não existiam sacerdotes representantes da tradição chinesa. Então o I Ching era uma ideia que permeava a sociedade, a tradição chinesa era uma ideia que permeava a sociedade, mas sem um revestimento existencial concreto. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, no I Ching você não encontra nenhuma instrução de vida mística e nenhuma instrução de como organizar a sociedade. Você encontra os símbolos que são matrizes dessas duas atitudes. Você pode dizer que a China, no tempo do Confúcio e Lao Tse, ela tinha uma teoria sem prática. Entendeu? Restava da religião antiga somente a teoria. Tá claro isso aí? Certo? Não é o que acontece, por exemplo, no ambiente em que o cristianismo surge. Certo? No ambiente em que o cristianismo surge, a própria por exemplo, teoria da vida mística estava praticamente perdida. Ela pertencia assim, os representantes da mística judaica no tempo do Cristo eram membros da comunidade judaica completamente à parte da sociedade. Tanto que quando o Cristo vai discutir mística, vida mística com os sacerdotes judeus, eles nem sabem do que ele está falando. Se você fosse discutir mística com um chinês do tempo do Confúcio e do Lao Tse, ele poderia não entender do que ele está falando, mas ele sabia que vocês iam discutir o I Ching. Tá claro? Isso aí é exemplificado no Evangelho. Lembra quando Cristo fala com os sacerdotes e fala: olha, para entrar no reino dos céus o homem precisa nascer de novo. E aí o sacerdote fala: o que você quer dizer com isso? O sujeito vai entrar no ventre da mãe dele de novo para sair de novo? Né? E aí eu disse, puxa vida, mas como é possível isso? Você é sacerdote em Israel e não tem a menor ideia do que eu estou falando? Tá feia a coisa. Certo? Já o que acontece na China, na época do Lao Tse, é completamente diferente. As pessoas simplesmente não têm a menor ideia do que você faz para realizar os ideais místicos expressos simbolicamente no I Ching. Então, é por isso que o Tao Te Ching, quer dizer, o livro fundamental, a obra fundamental do taoísmo, pode ser tão compacto. Não, a doutrina já estava toda armada antes. O que importa é uma transmissão oral dos métodos e práticas e uma orientação espiritual direta de mestre e discípulo. Só o que faltava para a mística ali era isso aí. Então você pega, por exemplo, o Tao Te Ching, como a gente falou, ah, é um livretinho de 5 mil palavras. Você pega quase todas as afirmações que tem ali, já eram expressas antes na tradição chinesa. O que, que o Lao Tse fez? Ah, não, ele ensinou um sujeito a viver aquilo, a realizar individualmente aquela experiência. Esse outro jeito ensinou um outro, e assim o taoísmo se difundiu. Basicamente, podemos dizer, o que faltava era um método espiritual. No ambiente judaico da época do Cristo, não, faltava a teoria e prática da vida mística. A concepção de vida mística era completamente ignorada. Até a ideia de que alguns indivíduos que não fossem profetas, quer dizer, que Deus não escolhesse para falar com eles, poderiam realizar ao máximo esses valores humanos e chegar a uma união, a uma proximidade com o transcendente, era estranha para os sacerdotes de Deus na época do Cristo. A ideia de que isso era possível já parecia insensata. Está clara essa diferença? Ao mesmo tempo, também, do outro lado, no lado então, da preservação e transmissão dos valores de geração a geração, preservação na forma social, numa geração, e transmissão de geração em geração, também isso havia se perdido no decorrer de séculos de guerras civis. Certo? Também o I Ching, a hora que você abriu o I Ching, você vê que o I Ching não faz nenhum projeto de organização da sociedade. Ele não te fala nada sobre como você deve organizar a sociedade. Ele não fala quais são as leis fundamentais, quais são as leis secundárias, o que pode mudar nas leis, o que não pode, como deve ser o governante, como não deve, quais são os princípios morais básicos para a população, que a população tem que praticar todo dia. Não tem nada disso no I Ching. Isso quer dizer, o I Ching, embora ele ainda fosse então, a linha de continuidade dos chineses da época de Confúcio e Lao Tse com a tradição ou religião chinesa original, ele na verdade era um código enigmático na época. Você entendeu? E seria a mesma coisa, né? Então, seria a mesma coisa que o sujeito, por exemplo, não, agora você perde. Morrem todos os muçulmanos e morrem todos os textos sobre o Islã, sobra só o Alcorão. Entendeu? Tenta fazer uma religião com isso, não dá. Entendeu? Você só entende o Alcorão como princípio para uma religião, quer dizer, como princípio dessas duas coisas, então, princípio da vida mística e princípio de preservação dos valores humanos na ordem social de geração em geração, quando você preenche ele com a história do profeta, as histórias de cada geração dos muçulmanos e todos os outros textos do Islã. Tá claro isso aí? Só com o Corão não dá para fazer nada. Como é organizada a estrutura dessas religiões hoje na China? Tempos, rituais, como que isso é? Sim, quando a gente explicar a história de cada uma delas, quer dizer, na aula sobre o confucionismo e na aula sobre o taoísmo, A gente vai explicar como se formaram instituições para preservar e disseminar essas duas, esses dois propósitos, né? Para realizar o propósito do Confúcio e o propósito do Lao Tse. Mas o importante é a gente entender agora justamente esse panorama em que elas surgem. Certo? Porque se a gente não entender isso, a gente vai sempre tentar julgar essas tradições pelas outras. Né? Como o Guilherme perguntou. Não, mas espera aí. Se o propósito do Lao Tse era simplesmente, certo, a manutenção da coesão social e dos valores humanos mínimos, como você pode chamar isso de religião? Em que sentido isso é uma religião? Certo? E não apenas, por exemplo, uma filosofia social, uma filosofia política? Certo. Ah, para entender isso aí, a gente vai ter que entender justamente essa raiz do confucionismo no I Ching. Quando a gente explicar os próprios princípios do confucionismo, aí vai dar para a gente fazer a ligação. Certo. Mas o próprio Confúcio, ele sempre diz, ele se autodenominava: eu sou um amante da sabedoria dos antigos. Certo? E não faço senão comentá-la e tentar aplicá-la à nossa vida. Certo. E ainda, no final da sua vida, ele disse: se eu tivesse mais 50 anos de vida, dedicaria todos eles completamente ao estudo do I Ching. Certo. Então, isso aí indica, a continuidade tradicional entre o confucionismo e as tradições chinesas anteriores. A continuidade entre o taoísmo e as tradições anteriores é mais sutil. Porque o taoísmo, sendo fundamentalmente, certo, uma via mística, certo, é um negócio muito mais difícil de explicar. Veja bem, as normas para você transmitir valores numa sociedade são algo que deve ser entendido no sentido literal. Então elas devem ser expressas do modo mais claro e literal possível. Não é assim? Então, por exemplo, olha, respeite os seus pais. Respeitar os seus pais inclui o seguinte: você não pode bater neles, você não pode xingá-los, você tem que cuidar deles quando eles estão doentes. Não é assim? Agora, como você fala para um sujeito quais são as regras para ele chegar a uma contemplação de Deus, ou uma contemplação do absoluto? As regras estão muito mais sutis. Não é isso? Então, existe uma comparação tradicional no mundo islâmico. É o seguinte, olha, aliás, ela tem no mundo cristão também, se eu não me engano, a origem dela está nos padres do deserto. Olha, você transmitir, certo, a religião de geração em geração, certo, é como você indicar para um sujeito em que estradas ele deve entrar e virar, certo, para chegar num lugar. Agora, ensinar um sujeito a chegar à experiência mística é como se orientar num navio ou no deserto. Quando eu digo que quero ensinar o sujeito a sair daqui e chegar na minha casa, eu digo: olha, você pega a rua tal, segue duas, três, quatro esquinas, vira à esquerda, depois anda mais duas, vira à direita, você vai ver uma placa assim, daí tem um prédio assado, tem uma lanchonete assim. Quer dizer, eu tenho marcos fixos que eu posso indicar e dizer para o sujeito seguir aqueles marcos passo a passo, literalmente, e ele chega na minha casa. Não é assim? Agora, suponha que entre, nós estamos aqui numa ilha e a minha casa está numa outra ilha, algumas centenas de quilômetros. No oceano não tem nenhum marco fixo que ele pode seguir. Certo? A hora que ele chegar em alto mar, ele já, todas as direções são iguais. Não é assim? Certo? Os sinais que ele tem são o quê? As estrelas no céu, que estão em constante movimento. Tá claro isso aí? Quer dizer, os sinais são muito mais sutis. Ou como no deserto. No deserto não dá para você construir estradas, porque o vento cobre elas de areia o tempo todo. Então o sujeito também tem que se orientar pelas estrelas. Então, orientar um sujeito para a experiência mística é orientá-lo assim, indiretamente, por sinais indiretos. O caminho que ele tem que percorrer nunca corresponde literalmente à descrição das etapas. Agora, quando você quer ensinar um sujeito a fazer uma coisa aqui, quer dizer, você quer, não, olha, eu quero educar os meus filhos para que eles não sejam pessoas completamente más e infelizes. Tá, sim, existem certas normas definidas. Quer dizer, existem coisas que desde pequenininho você tem que insistir que ele não pode fazer. Por exemplo, desde pequenininho você insiste, não pode bater no menor. Essa é uma norma definida, presente em todos os povos. Não é assim? Quer dizer, todos eles tentarão bater no menor, com exceção de um ou dois. E aí, para todos eles, você tem que dar a mesma regrinha. E isso não pode fazer. Não é assim, não, veja, isso tem um sentido maléfico, blá, blá, blá, blá. Não, não, isso não pode fazer. Não é assim? Então, quer dizer, é semelhante a orientar um sujeito em terra. Então, a ligação do taoísmo com a tradição anterior é muito mais sutil. Então, o taoísta, ele não manda fazer nenhuma das coisas que você encontra, por exemplo, no I Ching, quase que dizendo quase que literalmente para o ser humano fazer. E mais ainda, o taoísmo, ele varia de circunstância para circunstância na história da China, certo? De uma maneira muito impressionante. Certo. Outra característica, a partir do momento que o taoísmo se tornou um fenômeno coletivo, quer dizer, você tinha coletividades taoístas, como ele falou, nas primeiras gerações era um negócio assim, de um sujeito para outro, né? Depois de um para dois, depois de um para cinco. Quando se tornou os taoístas se tornaram uma coletividade relevante, né, imediatamente nesse momento ele se dividiu em três ramos completamente diferentes. Certo. O que não acontece com o confucionismo. Justamente por quê? Porque o conjunto de instruções para uma vida mística é um conjunto de instruções sutis e indiretas. Quando você tenta transformá-las em instruções coletivas, elas evidentemente implicam numa estilização que exclui uma série de outras possibilidades místicas. Então, no momento mesmo em que os taoístas viram uma comunidade, eles viram três comunidades que quase não se entendem entre si. Tá claro isso aí? Então, nessa aula eu preferi não introduzir muito ao shintoísmo. Primeiro porque ele é muito diferente dessas duas tradições. Certo? Então, entender o pano de fundo do shintoísmo é uma coisa que vai aparecer na aula mesmo sobre o shintoísmo. Certo? E aí vocês vão poder ligar depois o shintoísmo com as tradições indígenas, justamente por ser o shintoísmo em sua origem uma tradição indígena. Certo? Mas esse caso específico, essa característica específica de você ter uma civilização com duas tradições que formam instituições completamente independentes, certo? Mas que se propõem objetivos que são quase que interdependentes e ambos indispensáveis para a existência humana, é um caso único na história. Certo? E muito da história chinesa e da civilização chinesa e do próprio taoísmo e confucionismo só se pode entender por essa separação radical das instituições. Tá claro isso aí? Certo? Então, quando a gente estudar o confucionismo e o taoísmo, a gente vai ver que eles parecem exagerados num sentido ou no outro. Entendeu? Certo? O taoísmo parece excessivamente individualista. E o confucionismo, pelo contrário, parece excessivamente coletivista. Entendeu? Então, por exemplo, agora a gente já estava tão acostumado, pô. Né? São 9 horas. Né? Bom, então, agora fica para a próxima. Certo. Deu para ficar mais ou menos claro? Então esse pano de fundo, pano de origem do... agora tá claro demais. É, bem claro. pergunta. Então, no decorrer da descrição, da explicação de confucionismo e taoísmo, vocês vão perceber o quanto elas parecem perspectivas parciais e exageradamente estilizadas em relação, por exemplo, ao cristianismo, ao islamismo, ao judaísmo, certo? Em que as duas coisas, os dois propósitos vêm na mesma, têm sua mesma origem histórica imediata. Quer dizer, certo? Então, por exemplo, né, no cristianismo talvez um pouco diferente, mas o próprio Cristo propõe, certo? Olha, o que eu estou ensinando aqui é a vida mística e vamos fazer a organização social já disponível. Tomemos como modelo a organização do Império Romano. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Quer dizer, ele mesmo, embora, então, vamos dizer, a forma social, certo, romana tem uma origem completamente independente da tradição abraâmica, o próprio Cristo abençoa as duas como soluções para esses dois problemas do ser humano. E no cristianismo as duas acabam se casando perfeitamente. Certo? Parece que elas têm até a mesma origem histórica. No cristianismo ele tem um caso contrário ao da China. Quer dizer, você tem, opa, aqui temos aqui a solução romana para a transmissão dos valores mínimos e a solução abraâmica para a vida mística. E o Cristo chega e fala, ó, casei as duas, agora as duas viram uma só. Certo? E na China não. A gente tem, as duas têm a mesma origem, mas elas se divorciam e se mantêm separadas durante toda a sua história. Certo? Então isso vai explicar o porquê que, sob alguns aspectos, a civilização chinesa é inexplicável sob o ponto de vista de outra civilização. Certo? Como existem certos problemas e características, certo? Ou mesmo soluções e características que surgem ali para os problemas humanos e que não tem como surgir em qualquer outro panorama. Tá claro isso aí? Então, isso é tudo que eu sei por hoje. As emoções.